Zumbi, comandante guerreiro Ogunhê, ferreiro mó capitão da capitania da minha cabeça. Mandai alforria pro meu coração. Espada espalha o sol da guerra, rompe mato, varre céus e terra. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira, do maracatu, do maculele e do moleque bamba. Minha espada espalha o sol da guerra, meu quilombo incandescendo a serra. Tal e qual o leque sapateado do mestre escola de samba. Tombo de ladeira, rabo de arraia, fogo de liamba. Cada estalo, em todo estopim, em todo motim, cada intervalo da guerra sem fim, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto assim. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Mandai alforria pro meu